9. Hören Sie drei Gespräche während einer Ausstellungseröffnung. Wir bieten sie Ihnen zweimal an. Zunächst in einer normalen Fassung mit annähernd realistischem Sprechtempo. Anschließend hören Sie die Sätze noch einmal, diesmal etwas langsamer und mit Pausen für Sie zum Nachsprechen. Eu sou o João. E tu? Eu chamo-me Joana. Muito prazer. Sou estudante. E tu? Estudas ou trabalhas? Eu trabalho. Sou professora. Oh. O meu nome é Vasco Martins. Muito prazer. Eu chamo-me Carlos Silva. Qual é a sua profissão? Sou empregado bancário. E o senhor? Eu sou reformado. Eu sou o Pedro. Muito prazer. Eu chamo-me Zélia. Estudas ou trabalhas? Estudo informática. Ah, eu estudo medicina. Es folgen dieselben Gespräche mit Pausen zum Nachsprechen. Sprechen Sie nach jedem Satz. Eu sou o João. E tu? Eu chamo-me Joana. Muito prazer. Sou estudante. E tu? Estudas ou trabalhas? Eu trabalho. Sou professora. Oh. O meu nome é Vasco Martins. Muito prazer. Eu chamo-me Carlos Silva. Qual é a sua profissão? Sou empregado bancário. E o senhor? Eu sou reformado. Eu sou o Pedro. Muito prazer. Eu chamo-me Zélia. Estudas ou trabalhas? Estudo informática. Ah, eu estudo medicina.